Boa noite a todos vocês e boa noite também extensivo aos ouvintes da Rádio Melodia, né, que estamos acompanhando tanto aqui em Rio Preto, como sintonizando pela web no Brasil e no mundo. Né? Olha, Kardec ensinou-nos que o Espiritismo se relaciona com todas as ciências e que ele só foi possível surgir depois que elas se desenvolveram. Então, como espírita, uma das advertências dele é que nós precisamos nos instruir. O que vem a ser instruir? Que nós precisamos nos educar. Né? Então, educar é o quê? Educar é descobrir o homem reencarnado. E Pestalozzi dizia que o objetivo da educação é o despertar da espiritualidade. Então, quando nós estamos educando, e todos nós somos educadores, porque estamos sempre exemplificando, o que é que nós devemos estar buscando para nós e para o nosso próximo, consequentemente? Que? De onde você vem? O que é que você está fazendo aqui? E para onde você vai? Né? Jean-Jacques Rousseau, ele dizia o seguinte: educar não é ganhar tempo, é perder tempo. Né? Acontece que tem muita gente que diz assim: filho tinha que vir com o manual de instrução. Por quê? Porque querem receita para tudo, mas a vida se faz ao ser vivida a cada encontro e não existe receita para educar. Agora, acontece que a gente precisa ter certeza de uma coisa: até onde, e se questionar, até onde nós estamos comprometidos para ser pais? Porque ter filho é uma tarefa que demanda cuidado, que demanda trabalho, que demanda tempo. Agora, tem muita gente que casa, tem filho e quer continuar levando a vida de solteiro. Não funciona, né? Joana de Ângeles, num livro chamado Amor Imbatível Amor, ela faz a seguinte colocação que é muito interessante: a criança mal amada, violentada física e psicologicamente, ela vê o mundo e as pessoas de um jeito distorcido. Quando é que a gente aprende a amar? Quando é que a gente começa a amar? Né? Quando a gente deseja esse filho, ou seja, quando a gente... Tudo começa, na realidade, com um bom nascimento. Um bom nascimento é que essa criança seja planejada. Acontece que não é bem o que ocorre nos dias de hoje, né? Principalmente tem muito espírito chegando aí, porque a meninada adora ficar, depois ficam grávidas. E os pais ficam para cuidar dos filhos. É, infelizmente. Mas olha, o espírito que regressa, ele sente, sabe, se ele é querido ou não, se ele vai ter um lar ou não, né? Na realidade, a gente falou nascimento, mas nós temos 8 nascimentos, porque o nosso psiquismo exige 8 vezes. Para cada nascimento, uma crise, para cada crise, precisa ser resolvido esse conflito para que se possa atingir a plenitude no outro. Certa vez perguntaram para a escritora Emily Kingsley como é que ela descreveria a experiência de ter um filho especial. Eu não gosto da palavra especial, porque todos são especiais. Mas um filho num ritmo diferente, naquele ritmo que faz a gente realmente progredir numa existência. Aqueles presentes que Deus manda para nós. E ela descreveu de uma forma muito interessante, que é a seguinte: é como se você passasse a vida inteira sonhando em fazer uma viagem para a Itália. Então você sonha em visitar a Capela Sistina, você sonha em andar em Veneza, nas gôndolas, você sonha em visitar o Coliseu. E depois de 9 meses, você liga para a sua família e fala: olha, embarco amanhã. O voo é fantástico. Desembarcam e a aeromoça diz: bem-vindos à Holanda. Metade dos que estão no voo se revoltam e diz: nós compramos passagem para a Itália. Que história é essa de Holanda? E a aeromoça diz: olha, ocorreram mudanças no plano de voo. Aqui, Holanda, desembarquem e sejam felizes. Aquela metade passa a vida inteira na revolta. Os outros, que a gente poderia dizer resilientes, começam a buscar, a descobrir como se vive na Holanda. Primeiro sinal, falar holandês. Depois, ir descobrindo as particularidades da Holanda. Vai descobrir que não tem coliseu porque tem campos de tulipa. Não vai ter passeio de gôndola porque tem moinhos de vento. E não vai ter as singelas pinturas de Michelangelo na Capela Sistina porque tem as cores fortes de Van Gogh, que lhe chamam para a vida o tempo todo. Né? Em 1994, eu desembarquei na Holanda. E uma garota chamada Laila me fez um presente maravilhoso, que é essa viagem que eu faço até hoje. Quando eu estava grávida, era muito comum, acontece com toda mulher grávida, a pessoa chega e fala assim, e aí, o que você quer? Menina ou menina? É cruel para a mãe, porque para a gente tanto faz. E era a minha resposta, tanto faz. E as pessoas diziam assim, isso mesmo, vindo com saúde está bom. E eu olhava e dizia, se não vier, o que eu faço? Porque intuitivamente eu sabia que não vinha. Não é que não vinha com saúde, mas que vinha num ritmo completamente diferente. E a pessoa ficava desconcertada. Porque a gente precisa refletir nessa questão. Percebe como nós excluímos antes de eles chegarem fisicamente aqui, né? Se você não vier com saúde, olhe lá, hein? Olha o que é que você vai sofrer, olha o que é que você vai passar. Com o tempo, eu fui me humanizando, né? E aí eu fui descobrindo uma outra coisa que me incomodava muito. Quando as pessoas diziam assim, olha, lá em casa eu crio os meus na rédea curta. Eu fui descobrindo que a gente cria animal. Filho a gente educa. Há uma grande diferença. Mas a gente ainda não sabe, né? Pois é. Qual é a diferença entre criar e educar? A maioria dos que estão aqui fazem parte de uma geração que teve uma infância muito ingênua, né? Mas muito rígida, porque os adultos tinham todo o poder. Os adultos decidiam tudo por nós. Que roupa a gente ia usar, que passeio a gente ia fazer, o quê que a gente ia comer. Tudo era decidido por eles. E nós saímos de um ponto e fomos ajaradamente para o outro. Nós não vamos deixar que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos. E aí exageramos, né? Nos mimos, no apego, no que mais? Na proteção. Então, hoje em dia, os pais têm pouca energia para educar, tá? Pouca paciência para educar. A Unilever fez uma pesquisa entre pais com filhos de 6 a 12 anos de idade. Brincar com o filho é a terceira opção do pai quando chega em casa. No Brasil, isso é triste, né? Porque coloca no mundo e acha que a natureza vai fazer o resto e não faz, né? Então, pais que criam são o quê? São pais autoritários. São pais que não dialogam, são pais que acham que não mostram a responsabilidade da vida para o filho. Esse filho vai crescer achando que ele pode fazer o que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer. Esse filho vive dentro de um egoísmo que é uma coisa imensa. Ele não sabe se colocar no lugar do outro. Já os pais que educam, eles exercem autoridade, porque há o diálogo no lar. No que acontece as conversas, esse filho vai se desenvolvendo de uma forma mais equilibrada. Esse filho vai aprender a observar as necessidades dele, as necessidades do outro. Ele vai aprender a se colocar no lugar dele e se colocar no lugar do outro. É uma pessoa mais justa. Tem um exemplo que é interessante, que eu gosto muito, eu sempre falo da Cirlei Dias, a doméstica que foi surrada. Na medida que a gente foi acompanhando a história dela pela mídia, a gente foi observando que a Cirlei foi educada e os meninos foram criados, né? E o pai de um deles, na delegacia, dizia assim, meu filho não pode ser preso, meu filho é doente, meu filho é hiperativo, ele toma Ritalina. Como se isso justificasse, né? Pois é, essas meninada que está aí, que tem esse comportamento diferente, que interage com o mundo diferente, é objeto de estudo de sociólogos, de psicólogos, que chamam de geração Y. Mas essa geração Y, se nós formos buscar referências dela na doutrina espírita, nós vamos encontrar a nova geração, na Gênesis, capítulo 18, na Revista Espírita de 1866. Quem quiser estudar mais profundamente, tem duas referências aí. A gente sabe que a Terra vai elevar-se na hierarquia de mundos e já há algum tempo esse processo seletivo vem ocorrendo. Então, gente, nesse momento aqui nós temos espíritos das mais variadas vivências, espíritos com muitas experiências de vários tipos. De repente a gente abre um jornal, a gente vê uma notícia fantástica de uma pessoa produzindo bem, trabalhando, né? Uma pessoa cósmica e de repente ao lado uma notícia jurássica, né? De sentimentos muito primitivos. Então a gente fica assim, estarrecido. Como é que pode ao mesmo tempo? Pode exatamente por isso, por esse processo de mudança, né? De mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Agora, em relação a essas crianças, elas apresentam sim, né? Alterações físicas comprovadas cientificamente através de exames cadavéricos, de neuroimagiamento, que existem alterações aqui no lobo frontal, certo? Então, apresentam três características: são distraídos, são impulsivos e são hiperativos, físicos ou mentais, né? Mas quem é essa criança? Como é que ela se comporta? Olha, aquela criança que você chega com ela do hospital e ela chora demais. Ela tem muitas cólicas, ela tem refluxo, ela tem muitas gases, ela tem um sono inquieto, ela vai crescendo e esse sono fica inquieto mais ainda, porque ela se mexe demais, ela fala dormindo, quando vai maiorzinha ela levanta, dá uma volta, vai deitar, ela arranja os dentinhos, ela tem uma birra diferenciada, ela não sabe lidar com a frustração, porque o cérebro, a área onde está relacionada as emoções, ali é completamente alterado, né? Porque eles têm muito QI e pouco QE, entende? Ele corre, ele tropeça, ele adora subir, ele precisa de muita supervisão, porque é um perigo, né? Ele tem uma facilidade muito grande para se acidentar, ele destrói brinquedos. Não, ele não destrói. Ele desmonta para ver como funciona. É diferente. E ele vai crescendo e vai continuando desmontando. Um dia a mãe chega, está o rádio-relógio desmontado. Outro dia ela chega, o liquidificador que ele desmontou, né? É uma curiosidade muito grande, né? E o que, que a gente faz com eles? A curiosidade matou o gato. E aí acaba com a curiosidade da criança, né? Eles detestam roupa apertada. Eles não sabem dar nó. Eles não têm estabilidade nas mãos. Eles não sabem o que é frio, o que é calor. De repente um dia está frio, ele está de camiseta. Outro dia está maior calor, ele está debaixo do cobertor, né? Porque os cinco sentidos dele são alterados. Disfunção da integração sensorial é o que ele tem, tá? São prestativos, mas ninguém quer ajuda porque são extremamente estabanados. Tudo cai das mãos. São amorosos e são explosivos, né? A audição funciona que é uma perfeição. Ele pode estar no quarto brincando, pessoas da cozinha conversando e ele dá um palpite na conversa e um palpite certeiro. E o pai fala, você está ouvindo o que a gente está falando? Ele diz, não, estou jogando videogame. Mas ele funciona, né? O cérebro dele se divide, né? Mais ou menos assim, a grosso modo, para vocês entenderem. E tem uma memória fotográfica. Isso até os 6 anos, dentro de casa, tudo isso acontece e a família não percebe, sabe por quê? Porque sempre que alguém chega para dar uma referência, a família diz assim, não, mas o tio Lúcio era igual. Você lembra do primo João? Também. É genético, né? Todas as pesquisas apontam para a genética. Mas ele vai para a escola e aí vai ser uma revelação, porque a professora vai olhar no primeiro dia de aula e dizer, meu Deus, o que, que é isso? É isso que ela chama, né? Ela não chamou nenhum, mas o que, que é isso? Esse isso não respira igual a gente. É respiração acelerada. A voz acelerada. Ó, o cérebro dele funciona mais rápido do que a língua. Então, quando ele vai falar, ele tropeça nas palavras, ele come letras, né? Ele mexe demais, ele não para um segundo, ele mexe mão, ele mexe pé, ele se distrai com a maior facilidade, passa a borboleta voando, ele acompanha e larga a matemática, ele tem dificuldade de compreender as palavras, ele tem dificuldade de entender duplo sentido, piada, né? Conceito também não entende, tudo que é abstrato, ele não consegue. Alguns têm dificuldade com a aritmética, não sabe lidar com números, nem fazer contas. A letra é um Deus nos acuda, porque é um garrancho. Para a gente entender, é terrível, né? Ele não segue instrução, porque ele quer fazer tudo do jeito dele. E aí já começa a destoar, né? Além disso, apresenta os tiques inúmeros. E um deles é tocar. Tudo que ele tem que ver, ele tem que tocar. E gestos, e pensamentos, e rituais. Então, ela olha e ela não sabe realmente o que é aquilo. E aí, como ela não sabe, ela ignora, a primeira coisa que acontece é o preconceito, né? E aí, num belo dia, o Ricardo, que é aquele menino que se distrai facilmente, ela chama o Cabeça de Vento. Perdeu o nome, nunca mais. Ninguém chama ele de Ricardo, certo? E é ali onde, na escola, sem saber por que, que são tratados daquele jeito, porque o ritmo deles é o normal. Eles não têm o desconfiômetro porque eles são diferentes, né? Eles começam a perder a autoestima e aí começa a diminuir e vai murchando, né? Olha, e aí vem inúmeros apelidos, né? Mula empacada, avoada, pestinha, entrão, furão, abelhudo, Maria Machadinho, bicho carpinteiro. E ela chama a mãe, né? Ela fala, como é que eu faço para lidar com o filho da senhora? Na realidade, ela está dizendo assim, a senhora não dá educação em casa, né? Aí a mãe olha para ela e fala assim: a senhora faça o que a senhora quiser, se precisar bater, a senhora até bate. Aí vem aquele pensamento medieval que a gente tinha, né? É preciso que o sangue saia para que a educação entre. Porque a escola não mudou. A única coisa que mudou da Idade Média para cá é que a gente não apanha mais. Mas a escola continua igual, uma cadeira atrás da outra, a lousa e o professor falando lá na frente, né? Enfim, ela entrega para a professora. Depois ela vai entregar para o conselho tutelar, aí entrega para o juiz, né? Acontece que as duas estão divididas em muitas dúvidas, por quê? Porque são cérebros que andam a 200 por hora, enquanto os outros, a maioria, anda a 80. Agora, a gente esquece de observar as coisas positivas. Eles são mais criativos, eles são mais inteligentes, eles têm um pensamento muito mais rápido, eles têm habilidades para fazer várias coisas, eles cuidam da parte tecnológica da nossa casa. Quando a gente compra um celular, para que a gente entrega? É para o caçula. Ainda dá um prazo para ele, até amanhã. Olha o manual, ele fala, dispenso. Eles aprendem fazendo. No dia seguinte, ele, mãe, senta aí. Vamos lá. Aí chega uma hora que a mãe fala, não, para, já chega. Poxa, mas como é que você gasta um dinheirão no celular desse, só vai usar o básico? Porque ele já está no avançado do celular, né? Acontece que um celular hoje tem mais tecnologia do que a nave Apolo que desceu na Lua. Então, quem são esses espíritos que estão aí convivendo conosco, né? Eu tenho uma amiga que diz assim, eu não vejo a hora de me aposentar. Sabe por quê? Porque cada dia ele aumenta. Cada vez aumenta mais na sala de aula. Eu estou contando os minutos para sair fora da sala de aula. Pois é, nos últimos anos, o tamanho do pé da mulher aumentou, a nossa arcada dentária mudou. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a justificativa do pai do garoto, o meu filho é doente, meu filho é hiperativo, não funciona. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o nosso cérebro em evolução, certo? Agora, claro, são espíritos que têm muita evolução intelectual e, dentre esses aí, alguns possuem uma evolução moral muito baixa ainda. E eles vão apresentar aquilo que a gente chama de comorbidades, né? Ele não é só hiperativo, ele é um pacote. Ele é hiperativo e aí vem mais uma série de transtornos. Tem um caso muito interessante, o Juscelino estava com 6 anos de idade, muito adiantado, já na primeira série. E a professora agendou a prova para segunda-feira e ele não apareceu. Na terça ele chega na escola, ela olhou de longe, viu ele brincando, ela disse, tá tudo bem, por que que ele não veio? Chegou o seu Juscelino. Onde é que o senhor estava ontem? E ele olhou, como tia? Eu quero saber onde o senhor estava ontem. Vai me contar ou vou ligar para sua mãe? Tia, eu estava no enterro do meu avô. Aí ela pediu desculpas, claro. Juscelino, sexta-feira você tem condição de fazer a prova? Com certeza, tia. Fez a prova na sexta-feira. 2 meses depois no supermercado, olha a mãe de Juscelino. E ela vai dar os pêsames. E ela deu os pêsames e ela disse, meu pai está ótimo. Puxa vida, foi seu sogro? Ela disse, meu sogro está com a saúde de ferro. E quem que o Juscelino matou? Aonde Juscelino foi? Ninguém sabe, né? Acontece que mentir, fugir, tornou-se um hábito. E na sequência, o roubo, o sexo precoce, a crueldade, né? A agressividade com as pessoas. E tudo isso vai se juntando, né? Olha, Kardec diz o seguinte na Gênesis. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Na nossa sala, na nossa casa, nós temos a mais completa indústria do prazer, que é o quê? É o DVD, a televisão, é o cinema, é a internet, tudo isso para nos divertir. E nós somos a geração mais triste que já passou na Terra. Porque nós criamos a mais poderosa indústria, que é a indústria farmacêutica. E ela é poderosa porque ela vende tranquilizante antidepressivo, né? Existe uma explosão de diagnóstico de hiperatividade. Tem pai que chega no consultório e diz, doutor, meu filho é hiperativo, né? Só vai passar a Ritalina? O Brasil, no ano de 2000, consumiu 71 mil caixas. Em 2005, mais de 1 milhão, né? A gente estava observando um estudo sobre violência nos últimos 15 anos no mundo. Violência escolar. 30 casos nos Estados Unidos. 5 no Canadá. 10 no mundo. E a gente acompanhou esse estudo e todos que participaram desses casos eram crianças que começaram a tomar anfetamina muito cedo, né? Semana passada foram presos nos Estados Unidos dois garotos do colegial. O que que eles estavam fazendo? Vendendo Ritalina para os colegas. Aí ficava todo mundo zen, né? Que é a droga da obediência. E a meninada pagando caro, né? Eles conseguiam receita e vendiam comprimidinho. Olha, remédio é extremamente adequado quando tem fobia, quando tem depressão, quando tem compulsão. Remédio não educa. Agora, infelizmente, é mais fácil para a nossa sociedade rotular, dizer que é doente e dar o remédio, do que perder tempo, como o francês educador dizia, tá? Na Grécia Antiga, na mitologia grega, tem uma figura muito interessante, que era um gigante, morava numa ilha chamada Procusto. E esse gigante, o que é que ele gostava? De receber bem. Ele oferecia um jantar maravilhoso, mas ele gostava mais ainda quando a pessoa aceitava o convite para dormir. E aí ele levava para aquela cama dele, linda, uma cama de ferro. Mas tinha um detalhe, a pessoa tinha que caber na cama. Se ela era grande demais, ele cortava um pedaço da pessoa. Se era pequena demais, ela esticava até ela caber. Essa figura serve para que a gente reflita na nossa sociedade, que se baseia no quê? Na ordem e no controle. Então, os conflitos acontecem por quê? Porque nós tentamos impor a nossa vontade. Nós não conseguimos ainda lidar com as diferenças. Temos uma dificuldade muito grande em fazer isso. Então, nós excluímos o diferente, né? Porque a dificuldade de conviver com esses diferentes é provocada pela nossa ignorância. Entende? Pela nossa falta de informação, pela nossa compreensão. Eles não são entendidos, eles não são respeitados, porque o modelo atual do mundo, familiar, pedagógico, médico, social, não tem capacidade de entender, tá? Então é necessário uma educação que seja dinâmica, que respeite esses diferentes, que estimule as tendências, porque eles são inteligentes, são práticos, são objetivos, são questionadores, exigem respostas coerentes, respostas claras, né? E a gente não se encontra, nem no lar, nem na escola, em lugar nenhum a gente está se encontrando com essa geração. Por quê? Porque nós tentamos executar as tarefas de hoje, do século XXI, com as ferramentas da Idade Média. Nós não vamos conseguir, né? Tem um caso agora em janeiro, no México. A mãe chegou para acordar o garoto, 8 anos de idade, acordou. E ela disse, vamos se arrumar para ir para a escola. E ele disse, para a escola eu não vou, não gosto da escola. Você levanta para ir para a escola. Eu não vou para a escola. Estou lhe avisando, hein, mãe, hoje eu não vou para a escola. Ela levanta e foi puxar. No que ela puxou, veio tudo menos a mão. E ela disse, mas o que você tem na mão? Larga a cama. Ele falou, não largo. Larga a cama, não posso. O que, que você fez? Colei com o Super Bonder. Ela passou acetona, passou água quente e ele saiu de casa. Ele dizia, não disse que eu não vou para a escola? Eu vou para o hospital, mas não vou para a escola. E foi para o hospital, levado pelos bombeiros, com um pedaço da cama. Né? Kardec, eu quero falar de um outro grupo agora que Kardec também fala na Gênesis. A nova geração se distingue pela inteligência e razão muito precoce. E também que eles vão despertando e eles já trazem um sentimento de espiritualidade muito grande, muito consciente. Na Inglaterra, algumas crianças estavam saindo de casa e não chegavam na escola. E foram averiguar o motivo disso. E descobriram que quem eram essas crianças? Por que elas não queriam ficar na escola? Preferiam perambular pelas ruas do que ir para a escola. Mas eram bons alunos. Não era aquele aluno tirar 10 em tudo, mas era um que se destacava na matemática, outro na física, outro na biologia. E por que que não iam para a escola, né? Se eram alunos que tinham um poder imenso de concentração, intuitivos, autodidatas, críticos, bem-humorados, mas só se relacionavam com adultos, não conseguiam se relacionar com crianças da mesma idade. Então, eles sofriam do que os ingleses chamam de bullying, a violência física, a violência psicológica. E nesse meio, o que, que eles preferiam? Ficar na rua, ter que enfrentar a violência, porque eles são da paz, né? E, no último ano letivo, que se iniciou em agosto, introduziu-se uma nova disciplina, inteligência emocional, valores humanos. Precisamos refletir a respeito dos nossos sentimentos e passar a humanizar a escola. Uma outra coisa interessante que eu queria falar agora é sobre uma psiquiatra inglesa, Lorna Wing, 1981, ela começou um trabalho fantástico onde ela fala sobre o autismo. Então, ela descreve que o autismo não é aquele autismo clássico que nós conhecemos com a desordem neurológica, mas é um espectro, né? E vem de vários graus. Então, os estudos avançaram nos últimos 20 anos nessa área da neurociências e chegou-se à conclusão de que o autismo é um tipo de inteligência. O cérebro do autista também é diferenciado. Não estou falando do autista clássico, estou falando daqueles que são chamados de síndrome de Asperger ou daqueles superdotados que têm traços autísticos, né? Porque eles otimizam os circuitos cerebrais e o que a gente vê, numa pequena proporção, eles vêm ampliadamente. Se nós vemos apenas diretamente o problema, eles vêm o antes, o durante e o depois, né? Eles vêm as três fases. E aí eles conseguem agilizar esses circuitos e eles resolvem com muito mais facilidade, com muito mais rapidez todos os problemas. E também começaram a desenvolver estudos que nós espíritas conhecemos bem, que é uma das faculdades do homem do futuro, que é a telepatia, onde alguns já apresentam essa capacidade de ler os pensamentos dos outros, né? Michael Fitzgerald, que é um psiquiatra infantil irlandês, lançou um livro recentemente muito interessante, onde ele fez um apanhado da biografia dos homens mais famosos e todos eles se encaixam nesse perfil que a Lorna Wigg descreveu, né, de traços autísticos. E a Inglaterra também fez uma pesquisa em 2006 e descobriu que a cada 106 crianças, uma é assim. E ficaram apavorados, mandaram refazer a pesquisa. A pesquisa, obviamente, estava errada, não é a cada 106, a cada 58, uma é assim. Então, comprova aquilo que Kardec fala lá na Gênesis, né? Eles irão chegando cada vez mais, reencarnando cada vez mais, e logo eles serão a maioria, e nós seremos a minoria, né? Porque o planeta precisa se modificar. E o Christoph Gilbert, que é um psiquiatra suíço, ele faz uma colocação muito interessante, apesar de não conhecer nada de espiritismo, né? Ele diz que essas crianças, no caso, nós sabemos que são espíritos que estão chegando, eles nos levam a repensar nossas atitudes, né? As nossas posturas arcaicas, porque eles vão mudar o mundo. Só que eles precisam de amor, precisam de tolerância, precisam de tudo isso, de um lar que o compreenda, que ampare, para desenvolver o quê? O lado emocional deles, que é muito descontrolado, né? Hermínio de Miranda diz assim: o lar é o nosso laboratório de trabalho, pesquisa, estudo e aprendizado, bem como um ponto de reencontro. Quando eu falei da Layla, né, logo que ela nasceu, ela era um bebê extremamente diferente, porque era uma criança, primeiro, muito grande, uns olhos imensos, e tudo que ela fazia era observar. Até os 2 anos, ela não mostrava interesse por absolutamente nada, não andava, não falava, só observava. E foi por volta desse período que, pela primeira vez, ela mostrou interesse quando ela ouviu música clássica numa propaganda de TV, Vivaldi, As Quatro Estações. E aí eu pensei, puxa, fizemos um contato, pelo menos, né? E comecei a colocar música clássica para ela cada vez mais. E ela se estimulava e gostava. E aí eu pensei em unir a imagem ao som e fui procurar filmes, desenho com música clássica. E a reação dela era cada vez melhor. Enfim, depois desse interesse, certo dia, eu já tinha comprado tudo que era brinquedo, colocava na mão, apatia geral. Ela não se interessava por nada. A única coisa que ela se interessou foi pela caneta que estava no bolso do pai dela. E eu pensei, caneta, livro, né? A espiritualidade ajudando o tempo todo. E aí comecei a comprar livro, de pano e de plástico. Mas ela adorava. Ela sentava e ficava olhando, porque ela não engatinhava também. Então, por volta desse período, a gente já tinha montado o Projeto Florescer, que é uma instituição sem fins lucrativos, de apoio à paz dessas crianças, e que a gente faz cursos também. E eu já estava atendendo uma mãe do local reservado, e essa mãe tinha um filho, esse garotinho. Ele gritava, ninguém podia se aproximar, meio metro era a distância máxima que ele permitia de aproximação dele da mãe. Ele não saía do colo da mãe em momento algum. E se aproximasse mais, ele gritava tão desesperado, parecia que estava sendo espancado. E a gente estava conversando, sentamos, né, dentro do limite que ele permitia de proximidade, e ele estava lá, olhando para mim, eu conversando, e ele adormeceu. E o meu marido chega com a Laila, e eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Ele disse, ela ficou tão inquieta, e eu só tive uma ideia, trazer para você. Ela senta no meu colo e começa a olhar para o garoto. Aí o garoto abre o olho, olha para ela. Ela dá um sorrisão e o garoto sorri. Aí ela dá aquela gargalhada, ele senta. E ela se joga. Eu falei, ele vai bater, ele vai gritar, ele não sei o que, que ele vai fazer. Mas como ele não reagiu, eu falei, eu vou empurrando. Na hora que ele grita, eu puxo ela de volta. E fui empurrando, empurrando. Chegou pertinho, ela deu outra gargalhada, abriu os braços, ele veio e deitou a cabeça no ombro dela. E ela abraçou, passou a mão, beijou, e ele deixou tudo aqui. Dias depois, a minha secretária ligou e disse, ah lá, ela está falando. Eu cheguei em casa, ela estava muda, e ficou assim mais uns 4 meses. Eu disse, ela falou? Ela disse, olha, eu não menti, Eugênia, ela falou. E o que foi que ela falou? O nome dela. Ela falou umas 3 horas o nome dela, sem parar. Ela gargalhava, falava o nome. Eu falei, bom, se você falou, eu vou acreditar. E aí foi na sequência, de repente ela levantou, saiu andando, aí começou a falar, uma voz que parecia uma gringa, era enroladíssima, eu não sei que língua que era aquela. Mas como eu lido muito com inglês, aliás, eu fui estudar, né, pela facilidade do inglês, eu fui estudar e fui montar o projeto, porque no Brasil na época não tinha nada, em 94, então eu tinha aquele ouvido já educado, eu ouvia, entendia o que ela queria e transmitia. Nesse período, ela tem 2 irmãs mais velhas, e ela começou a apresentar hiperlexia, estava lendo. E eu achava que as irmãs faziam ela decorar e ela repetia, né? E a gente trouxe para o médico, ela já fazia acompanhamento neurológico há muito tempo, e o médico falou, ela tem que fazer fono. E foi fazer fono. Foi coisa de 6 a 8 meses, soltou a voz. E eu dizia, você tomou a pílula falante da Emília. Fala o que não falou até hoje. Ela não parava de matraquear. Era uma conversa emendando na outra. Só que não era conversa de criança, era um adulto falando. Era um português corretíssimo. Colocações, né? Tudo certo. E o médico disse, olha, precisa ir para a escolinha urgente, porque precisa se socializar, tem que interagir. E nós levamos, e foi um fantástico processo de inclusão da Laila, né? Porque ela se socializou perfeitamente com a diretora, a coordenadora e a professora serventes. Com criança, ela não queria conversa. De jeito nenhum, né? Então ela sofria muito na escola, porque ela não conseguia aprender nada na escola. Eu chegava, como é que foi na escola hoje? De sempre o quê? Um tédio. O que você aprendeu? Nada, não aprende nada aí. Não conseguia interagir com as crianças e sofria por não conseguir interagir com as crianças. Quando eu fui à minha primeira reunião, aquelas mesinhas cheias de trabalho, a dela vazia. Eu falei, esqueceram o material da Laila. Esqueceram nada, não tinha nada. E a professora foi me pedir desculpas. Ela não produz, eu falei, mas nem falando, ela fala tanto. Ela diz, não, falando sim. Aí falando aqui, ela comanda. Ela fala, a meninada escuta, tem uma atividade de roda que ela que exerce, né? Ela gosta de fazer. Mas ela não faz nada mesmo. Chega na hora de atividade, pegar, de desenhar. Ela adora desenhar. Eu já sei a vida do Van Gogh, de quais salteados que ela me fala. Mas não tem jeito, ela não produz. E nessa hora, ela pega o todinho que está na mochila, um livro, uma revista que ela traz sempre, senta no cantinho da leitura e fica de olho na meninada. A meninada avançou o trabalho, ela sai dando palpite. Claro, saía dando palpite, levava uns tapas de vez em quando, uns beliscãos, puxada de cabelo, né? Era muito natural, né? E aí o que acontecia? Quando ela não conseguia interagir, ela dizia para mim, mãe, eles não sabem quem eu sou. Eles não consigo conversar com eles. E ficava naquele sofrimento, e isso ela ia somatizando. Então foram 3 anos de tentativa de inclusão, onde ela desenvolveu asma, ela teve inúmeras pneumonias, ela perdeu o pulmão direito, ela teve uma parada cardíaca, ela teve bulimia, ela teve anorexia, né? E aí eu falei, não, ela vai para casa. Então levei para casa e cheguei em casa certo dia, ela estava sentada no computador e eu falei, ela vai quebrar minha máquina. Eu falei, o que você está fazendo aí? Eu estou aprendendo, se precisar de ajuda, te peço. Eu falei, tudo bem. Nunca pediu. Eu, de vez em quando, peço para ela, né? Ela adora computação. A capa do livro Crianças Esquecidas foi ela que fez. Aos 6 anos, né? 6 para 7 anos, eu levei ela para a livraria a primeira vez e deixei ela escolher o que ela queria. Lá se vem ela com um exemplar. Falei, o que, é que você vai levar? Achei que ela viesse com alguma coisa de história infantil, né? E ela me apresentou. Eu olhei assim e estava lá. Mahabharata, pelos olhos de uma criança. Você sabe o que é isso, Laila? Sei. E o que, que é? É aqui que fala da reencarnação do Bhagavad Gita? Eu falei, é. Pois é isso que eu quero ler. Reencarnação, espiritualidade para ela, desde pequena, era a coisa mais natural. Quando a avó faleceu, que a gente foi justificar para ela, que ela não ia mais ver a avó, tudo isso, ela disse assim, mãe, isso eu sei, eu vou continuar encontrando minha avó, só que agora no outro plano, em sonho. Ah, então tá bom. Então eu fui consolar e recebi uma lição, né? Pois é, aos 8, ela disse que ia ser escritora. Eu falei, tá bom. E continuamos trabalhando com aquela metodologia do Pestalozzi, que eu já vinha estudando, né? Aos 11, ela chegou para mim e disse assim, mãe, tem um concurso para roteirista, estou pensando em me inscrever. Eu falei, como é que funciona isso, Laila? É pela internet, eu mando meu texto, preencho os dados e fico aguardando. Aí eu falei, você tem texto pronto? Tenho. Mãe, então você manda teu texto. Aí, dia seguinte, ela não mente, ela chegou para mim e disse, mãe, eu me inscrevi, mas tem um detalhe. Eu falei, qual que é o detalhe, Laila? É para adulto. Então, Laila, você não escreveu, claro. Mãe, eu não resisti no quesito idade, entre 11 e optei por 19. E agora? Agora, mãe, relaxa. Porque o que eu quero é avaliação profissional do meu trabalho, é só isso. Aí, com a mesma tranquilidade, ela chegou, mãe, estou entre os finalistas. E com a mesma tranquilidade, ela disse, mãe, mandaram um e-mail para mim, já ri até. Tenho muito futuro para uma garota de 19 anos. Eu falei, então continua, Laila, vai fazendo, trabalhando, que chegar a tua hora, né? Olha, Kardec, aos 10 anos de idade, foi enviado para morar na Suíça, num castelo. Instituto Pestalozzi, né? Era, Pestalozzi havia absorvido todos os ensinamentos de Rousseau. E ali ele criou uma escola onde era a pedagogia do amor, da ação e da liberdade, né? Foi lá que Kardec foi educado. Chegou a ser diretor e quando foi para a França, construiu um instituto nos mesmos moldes. Ele dizia o quê? Que nós precisamos ensinar as crianças a desenvolver as habilidades que elas têm. As habilidades que surgem, que estão à frente. No livro dos espíritos, na lei de igualdade, os espíritos fazem a mesma colocação. Mas nós conseguimos entender isso esmiuçadamente, né? Detalhadamente, quando Howard Gardner codificou as múltiplas inteligências, né? Acontece que interessante é que a gente já sabe, estuda e não consegue praticar, nem na escola e nem no dia a dia, né? A gente tem essa consciência. Qual é a nossa relação com o jogador de futebol? A gente fica indignado como é que ele consegue ganhar tanto dinheiro e quando abre a boca é uma tristeza. Não é verdade? Teve um deles que foi jogar em Belém, Pará. E aí, era o estrela do time, cercaram ele, os jornalistas todos. E aí, como é que você está se sentindo jogando em Belém do Pará pela primeira vez? E ele disse, todo mundo sabe que eu sou evangélico. É uma das maiores emoções da minha vida estar aqui jogando na terra que Jesus nasceu. Olha, geografia e história, ele não passava na escola, claro. Acontece que ele tem uma inteligência que é sinestésica, corporal. Entende? Então, essa inteligência está à frente das outras. E nós precisamos entender e estimular essas crianças quando ela fala assim, eu quero fazer do meu jeito. É o jeito dela, porque ela já traz essa aquisição de outra vida. E ela vai fazer muito bem do jeito dela, né? Pestalozzi educava, sabe como? Passeios, laboratórios, aprender fazendo, como a meninada mexe hoje no celular. Tá? Não tinha nota, não tinha recompensa, não tinha castigo. As crianças escolhiam as atividades que iam fazer, entrava e saía do castelo a hora que queria. Porque ele dizia assim, o professor é um jardineiro. Ninguém ensina nada para ninguém. A gente vai influenciar, vai dar amor e vai exemplificar. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz o seguinte, que o primeiro grupo capelino que chegou aqui na Terra, localizou-se na Índia, E lá, eles eram responsáveis para trazer para nós a espiritualidade e a educação. Vishnu cumpriu exatamente aquilo que prometeu ao Cristo 6.000 anos atrás, né? E lá, aqueles espíritos de Skol que aqui chegavam, chamados de Rishis, eles lecionavam exatamente como Pestalozzi lecionava. Depois, esse grupo foi caminhando e foi para a Grécia. Foi lá onde, entre eles, veio Sócrates, segundo Kardec, um dos precursores da doutrina espírita, que também lecionava da mesma forma. Então, a gente tem uma noção da educação que Kardec recebeu e do quanto nós ainda estamos distantes, buscando repetir o criar, e precisamos nos instruir para refletir e passar a educar, né? Porque educar quer dizer o quê? Extrair, educere, vem do latim. Tem uma escola hoje em dia que o que ela tinha era alunos carentes e professores que eram jardineiros. É a Escola da Ponte de Portugal, extremamente carente, e hoje ela é uma referência mundial na educação, porque é muito parecida com a escola do Pestalozzi. E nessa escola havia um lema: a sua liberdade acaba onde começa a minha. Essa escola recebeu um dia um garoto que era extremamente agitado. E o que foi que esse garoto fez? Arrumou meia dúzia de confusão. E o diretor chamou e disse: meu filho, você foi indicado ao tribunal do júri. Ele disse: o que é isso, tribunal do júri? E ele disse: tribunal do júri é o seguinte, quando algum aluno, ou no seu caso, vários alunos, trouxeram queixas a seu respeito, então vai ser feito um julgamento. Um aluno vai ser sorteado para ser o juiz, outros serão sorteados para serem os advogados, outro vai ser sorteado para ser advogado de acusação, outros para serem júri. O que ficar decidido, fica decidido. Você tem direito à defesa. Procure um menino ou uma menina que vai fazer sua defesa. Vai ser o seu advogado de defesa. E ele foi, procurou, voltou e disse: olha, ninguém. E volte, procure outra vez. Nisso chega o nome do advogado de acusação. O diretor, quando leu, disse: perdemos o nosso garoto, né? O aluno da escola, que tinha uma facilidade tremenda para falar, para convencer, carismático, inteligentíssimo, aceitou ser o advogado de acusação. Dias depois, ele chega: diretor, está aqui. O nome do meu advogado. E ele olhou e falou: meu filho, ele é gago. E ele disse: mas eu sei, foi o único que aceitou. E foi para o julgamento. E como todos já pensavam, 10 minutos, o destino selado. O garoto seria expulso. E o garoto, né, tinha que falar o que ia fazer o gago, que ia fazer a defesa. Falar, sabe Deus como, né? Mas Deus tem caminhos. E ele se aproximou dos outros garotos do júri com uma conversa, mas sem pé nem cabeça. Todo mundo aqui já fez primeira comunhão? O pessoal olhou já. Alguém faltou a aula do catecismo? Não. Eu quero dizer a todos vocês que já fiz a minha primeira comunhão, não faltei nenhuma aula do catecismo. Então, eu quero lembrar uma aula do catecismo. Eu quero lembrar uma passagem da vida de Jesus, que diante dele tinha uma mulher ajoelhada, chorava muito. Ao redor, pessoas com pedras na mão. Vocês sabem o que as pessoas iam fazer com as pedras. Eu quero dizer a todos vocês que hoje, nessa escola, eu vejo a mesma cena. Todos com pedras na mão, para jogar nele. Eu quero fazer só uma pergunta para todos vocês. O que foi que vocês fizeram por ele antes de pegar as pedras? A escola começou a chorar. Todo mundo chorava. E acabou, naquele dia, o tribunal do júri, e surgiu a comissão da ajuda, que Pestalozzi chamava de ensino mútuo. O que vem a ser isso? Quando alguém não está bem, cerca de bom exemplo, para que ele se equilibre emocionalmente e possa se recuperar, né? Olha, qual é o desejo mais profundo dos pais? É que o filho seja um sucesso na vida. Acontece que a gente não sabe o que é sucesso, e a gente começa a ensinar o filho a competir, ensinar o filho a se defender, porque a gente acha que sucesso é medido através de prestígio e de dinheiro, né? Pestalozzi dizia que o lar tem que oferecer segurança, né? Daniel Goleman, quando codificou a inteligência emocional, dizia: o lar é a escola de aprendizado emocional. Alguns pais são ótimos, porque educam. Outros são terríveis, porque criam. certo? Então, lidar com as emoções é fundamental, por quê? Porque os sentimentos despertam o processo de aprendizagem. Nos Estados Unidos, tem uma doença já antiga, chamada terror noturno, que já se conhece ela, mas não sabia-se que algumas crianças acordavam à noite com taquicardia, molhadas, gritando, desesperadas, e foram observar o que causava, o que estava causando o terror noturno naquelas crianças. Deus. Porque pais que criam, sabem que não bater não adianta com elas, porque elas questionam, então começaram a ameaçar com Deus. Se você não fizer, Deus te pega de noite. Ah, mas Deus vai te castigar. Então as crianças começaram a entrar nesse processo. Eu tenho uma amiga americana que ela trabalha no grupo de apoio a pais e mães, e ela recebeu um caso muito interessante. Uma mãe, dois garotinhos gêmeos, 7 anos e um de 6 meses no colo. E ela não entregou para o juiz, ela foi entregar para o padre, antes de ir para o grupo. Então ela chegou para o padre e disse assim: o senhor me ajude porque eu vou surtar. Eu não aguento mais. O senhor está vendo esses dois aí, ó? Tem hiperativo, 1.000 por hora cada um. Esse que está aqui no meu colo está prometendo o dobro. Eu não aguento. Sabe o que o padre falou para ela? Você sabe o que falta na sua casa, minha filha? Autoridade. Você não tem autoridade com seus filhos. Porque eu vou mostrar a realidade da vida para esses meninos. Leva para casa. Tranca no quarto. Manda um vir falar comigo. Depois você manda o outro. Aí ela assim fez. Chegou em casa, trancou os dois. John, para a igreja. Aí, por quê? Tudo deles é por quê. Por quê? O padre quer falar com você. Para quê? Cala a boca e vai para a igreja agora. E o outro já foi levantando. Mãe, posso ir junto? Fica quieto. Ele chegou lá na igreja, sentou, ficou olhando os anjinhos, né? O teto pintado, todo se distraindo. Lá se vê o padre, aquele americano, quase 2 metros de altura. Ele já vinha vermelho para impor autoridade que lá ele não tinha. Ele olhou para o menino e o menino deu um sorrisinho. Ele encarou. O menino deu outro sorriso, ele deu outra encarada. E na sequência ele disse: onde está Deus? Como? Onde está Deus? Eu não estou entendendo, seu padre. Eu quero saber onde é que está Deus. E ele saiu correndo, porque não tinha alternativa. Ele saiu apavorado, claro. Chegou em casa, subiu as escadas correndo, abriu a porta do quarto do irmão e disse: meu irmão, a coisa está feia. Deus sumiu. E o padre tem certeza que nós dois temos alguma coisa a ver com isso. Jesus sabia o que era sucesso. Por isso ele estimulava duas inteligências. Interpessoal: sois luz e sois Deus e sois o sal da terra. Desenvolve tua autoestima. Intrapessoal, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Desenvolve empatia, certo? A tarefa mais delicada, mais complexa dos pais é crescer junto com os filhos. Princeton, 1945, tinha um professor chamado Albert. E ele dizia sempre assim: por favor, fala bem devagar quando você vier falar comigo, porque eu tenho uma dificuldade tão grande de entender as coisas rapidamente. E o jornalista foi entrevistá-lo, 66 anos de idade. E disse assim: como é que o senhor, numa idade tão avançada, é tão lúcido? Ele disse assim: eu ensino. Ele era um jardineiro, né, de almas. Mas durante muito tempo a família tinha certeza que ele ia ser literalmente um jardineiro. Porque ele estava com 3 anos e não falava. E os parentes todos, que parente adora dar palpite, dizia assim: é retardado. Só o pai e a mãe que não vê, né? Mas aos 5, os pais tiveram uma alegria fantástica. Porque naquele ano, ele ganhou a bússola de um tio, porque ele ficou louco pela bússola, porque a bússola mexia para tudo que era lado e ele acompanhava aquela agulha. E a mãe tocava violino, ele quis aprender a tocar violino, né? E até que estava levando um jeitinho com o violino. Então os pais decidiram: aos 7 entra na escola. Entrou. E a escola devolveu: é retardado, só vocês que não viram. E os pais ficaram naquela tristeza e, olha, entre vai e vem da escola, ele só conseguiu ser alfabetizado aos 9 anos de idade. Ele conseguiu finalizar o curso primário aos 12 anos de idade, né? Com aquela seguinte recomendação da escola: retardado, rebelde, desajustado, falta às aulas, as roupas largas, cabelo desalinhado, diz que escola é quartel e professor é sargentão. Assim não dá. Não tem futuro. Seu filho não tem futuro. Os pais levam para casa e vai ser jardineiro. Mas um amigo faz uma visita e esquece um livro de álgebra e ele começa a resolver os problemas. E o pai se animou todo, esse menino tem futuro. É? E chegou até a mudar de país para que ele concluísse os estudos. E ele concluiu na área que ele mais amava, matemática. Mas não tinha condição de arrumar emprego. Ninguém dava emprego para ele. Nenhuma cartinha de recomendação conseguia. Já estavam na Suíça, em Berna. E o pai um dia disse para a mãe, eu vou sair para procurar emprego para ele, porque nós logo, logo estamos morrendo. Quem vai cuidar dele? E foi atrás. E voltou e disse, arranjei um emprego. Medíocre. Um salário mínimo. Mas enfim. Ela disse, o que ele vai fazer? Ah, quando alguém inventar alguma coisa, ele preenche uma ficha. Vai ser fácil para ele. Ai, que bom. Mas olha, eu fiquei assim, tranquilo porque vai sobrar muito tempo para o nosso filho brincar com os números. Você sabe que ele adora. E brincou tanto que aos 26 anos publicou a teoria da relatividade. Einstein. Né? E ele dizia assim, os ideais que iluminaram meu caminho, que me deram coragem para enfrentar a vida com alegria, foram a verdade, a beleza e a bondade que ele recebeu dos pais. Né? Então, educar com amor é entender as diferenças, entender a diversidade e conviver com ela, podem ter certeza que é o maior desafio do nosso século. Conviver com esses espíritos diferentes que estão chegando é muito difícil, não é fácil, mas é extremamente agradável. Né? É uma diversão, cada dia é uma viagem maravilhosa. E aos espíritas, essa responsabilidade acredito que seja ainda maior, porque conhecemos e eles serão, eles farão desse mundo aquilo que nós fizermos hoje com eles, certo? Como diz Maria Teresa de Calcutá, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, olha só, é preciso que os filhos saibam, que os filhos tenham assim absoluta certeza de que eles cabem no coração dos pais do jeitinho que eles são, e não como nós gostaríamos que eles fossem. E para a gente encerrar, eu quero encerrar com a prece céltica. Todo espírita sabe que Leon Denis e Kardec pensavam a respeito dos celtas, né? Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe morno e suave na sua face, e que até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de sua mão. Muito obrigada.